Amandinha, tá por onde? Igor Guilherme. E a Melissa, tá com você aí? Eu tô. É a novinha do Botox, hoje é festa da liderança. E aí, Cadu? E aí, GP? E aí, Dena? Tá gravando, Camix? Uma loura e uma morena, pros moleque fatiar. O Cadu menor bigode faz a minha coxa voar. Enviada duvida, bota aqui pra ver o bonde tá o tu. Sobe o voce, até faz live. Hoje é papo de suborno e o subordinado. Terror do estado com as vítimas. Vem de longe, põe os líderes. Ronca forte na suíte. E quem paga é meu então, dourado na minha cinta, só colecionando história, roncando de ponto 30, importado importação de bandida, rola esporte dos bravos que amassa, e tá roncando capote, jacaré nada no raso. Ontem tava durezinha, mas hoje contei o placo, jovem rico das casinhas. 24K é mato, é papo de evolução. Tô codendo, mano, o Igor e o GP que é sangue bom. Querendo abrir, ela tava da minha vida. Só vou te dar da minha pica, mas calma, relaxa, se acomoda, bandido. Viva la vida, que tá modelo liderança. Que joga na cara das que é faixa rosa. E o doce eu vou pagar pra janta. O doce eu vou pagar com a janta. Mas meu amor, já falei que se eu sou da vida louca, não vai dar pra mudar. Até tem vida mais barata, mas pra nós não compensa pagar. E não vem de lorota e de papagaia dessas horas pra cá. Tem alguém sentando mais forte nos bigode hoje aqui no seu lugar. Clima de maloqueiro revoltado, solto pelo estado, com placa e com bolso folgado. Chamarim de puto e recalcado. Interesseira quer pagar madeira, meu ponte, madeira e o final, cê tá ligado. Muita mais te obrigado. Clima de maloqueiro revoltado, solto pelo estado, com placa, com bolso folgado. Chamarim de puto e recalcado. Interesseira quer pagar madeira, meu ponte, madeira e final, cê tá ligado. Muita mais te obrigado. Alcoolizado, bebendo conhaque, nesse me esquentando o pinhão maroto. Chama as amigas no modo selvagem, que elas se te goza pra bigode grosso. Elas gritam, hoje é vida. Modo ativado, papai das bandidas. Tava casado uma fita. Um dia ausentado, agora tô nativa. Chama todas pra colar com nós. Vem com pouca roupa que nós tá feroz. Se pede na onda dos que quer surfar, então surfa na prancha, bandido. Se pede piranha. Na onda dos que quer surfar, então surfa na prancha, bandido. O tempo passando e eu nunca perco meu tempo. Sempre passando de fase, até que no pulso, contando as horas no ponteiro. Tô me sentindo suave, bolo tu back, que eu tô com a mente no salseiro. Tô com a mente na maldade, tô chama as malucas que todo homem de negócio tem que sentir a vontade. Joga no meu corpo aquela grife, o cordão no peito é o charme do maloca chique. Do jeito que ela gosta e nós gosta das faixa pink. Que gosta desse back, que gosta daquele whisky. Cê papo de maloca, chama o Cadu e o Wig. Papo de cervezão, só direção naquele pique. Nós tá na liderança, porra, no puro requinte. Essa porra é de verdade, essa porra não é filme. Eu tô bolado, fumado e brisado com duas gostosas. Meu Deus, eu nem sei qual a hora. Só sei que isso não tá nem perto de acabar. Ativa a loucura pra desativar, é meio foda. Na brisa o bonde marola e sempre vai marolar. Eu tô bolado, fumado e brisado com duas gostosas. Meu Deus, eu nem sei qual a hora. Só sei que isso não tá nem perto de acabar. Ativa a loucura pra desativar, é meio foda. Na brisa o bonde marola e sempre vai marolar. Foda-se, cê fala inglês, o pai fala na gíria. Sou maloqueiro com orgulho e tomo a picadilha. Cê pode ter roupa mais cara, mas eu sou mais pica. E as playboyzinha quer sentar pros cria. Você tem navio, eu também tenho, meu pai não me deu. Eu fui pro corre, eu sou o corre, eu sou mais eu. As que cê tenta impressionar já se rendeu. Fico oriçada quando os dragas apareceu. Não é fácil pra nós, antes era mais difícil. Vários pagar de boy, playboy aqui vai ser meu filho. Pela minha voz que deixa o maloqueiro rico. Calentando o hit, gerando cash infinito. Maloqueiro chique, as bandidas se apegou. Oh, oh, oh. De parte do ano tô fazendo bololô. Oh, oh, oh. Maloqueiro chique, as bandidas se apegou. Oh, de parte do ano tô fazendo bololô. Ela vê nosso time e começa a tremer. É seleção tipo PSG. É o Davi, é o Deno com a do GP. É o Ig, o menor da VG. Caiu o mix, concorrência não te alcança. Não é à toa, nós é liderança. Tá ligado, é nós que comanda. Zé Povinho se assusta. Enquanto eles ligam a polícia, ela senta com a bunda. E a festa continua, chega no aceto, rasga a multa. Só malandro que furta os seus pensamentos e faz um jet lá dentro. E se fica, não entende nada, porque nunca que nós se abala. E taca a bala no pé que no olho gordo. Só pros invejosos, pau pra essas piranha. E taca a bala no pé. Sal pros invejosos, pau pra essas piranha. Você tem navio, eu também tenho, meu pai não me deu. Eu fui pro corre, eu sou o corre, eu sou mais eu. As que você tenta impressionar já se rendeu. Ficou oriçada quando os traga. Uma loira e uma morena, dos moleque fatia. O caso menor bigode faz a minha coxa voar. Enviada duvida, bota aqui pra ver o bonde tá alto. Sobe o voz, até faz live. Hoje é papo de suborno e o subordinado. Terror do estado com as vítimas de longe.